Yeah, András, 2014, Hokuto no Ken, parte 2, o retorno do justo. Yeah. Está de volta o homem que lutou por um futuro digno, que usou toda a sua força pra defender o desprotegido. Aquelas pessoas que não contam com poderes sobrenaturais, que dependem da ajuda de alguém pra não obedecer o capataz. Elas olham o futuro com um olhar diferente do seu. Depois da salvação oportuna, você foi transformado em Deus. Divindade poderosa que sempre é chamado quando o perigo vem. Parece algo do além, mas é a única coisa que eles têm. A fé em alguém mais poderoso que intercedeu e trouxe sossego. Agora todo mundo pode viver até alguém trazer de volta o medo. Infelizmente o sangue jorre, por aqui sempre foi assim. A paz sempre foi mantida através de outro homem que teve um fim. Os períodos se intercalam e nem sempre estamos a salvo. O que fazemos é esperar o momento da luta e nos prepararmos. Armas letais às vezes são necessárias. Na maior parte do enfrentamento são as mãos a melhor arma. Perdemos muita gente, mas esse é o preço a se pagar. Quando se vive a liberdade, alguém sempre vai atrapalhar ou tentar tirar o pouco que você tem, te escravizar. Trabalhar eternamente para que alguém não tente te matar. Vivemos em um tempo escuro onde os espaços são disputados por homens de grande força física que querem aumentar o seu reinado e governar com mãos de ferro, humilhando o mais fraco. Mas enquanto estivermos aqui, dificultaremos esse fato.